Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Vamos hoje escutar mais músicas calmas, hoje mais calmas, nesta edição do nosso Nota 7. Vamos começar com uma música que dá pelo nome de Forever and a Day e é de Hilary's Tag. Para ouvir também uma outra mais conhecida, ou pelo menos um nome mais conhecido, Chris Spears, traz-nos Take You. Estas são as primeiras duas músicas da edição de hoje do nosso Nota 7. Daqui a pouco vou trazer mais músicas, neste caso serão mais duas, e irão fechar então este nosso Nota 7. São menos músicas, mas também são músicas maiores, para que a viagem que faz dentro de si possa também ser maior e mais bem sucedida. Vamos à música então? Eu volto depois de ouvirmos Hilary's Tag e Chris Spears. Estamos já de volta depois de vermos estas duas primeiras melodias. Agora chegamos então ao final de mais uma edição do nosso Nota 7. Vou despedir-me dos estimados ouvintes com Grover Washington, J.R. e o tema Make Me a Memory. Por vir também, bastante calma, a música de B-Strib, Spiritual. Estas são então as próximas duas músicas e últimas desta edição do nosso Nota 7. Entretanto, já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal aqui ao canal 2 da Rádio Internet. Tenho então a contração de uma ótima tarde e até ao próximo sábado. Até lá! Thank you. Música.